As noites de domingo estão melhores do que nunca no Canal 1. Das 21 às 23 horas, o programa Noites de Domingo apresenta-lhe vários conteúdos, entre música, conversas, entrevistas e alguns momentos para recordar o passado presente da nossa estação. Não perca, aos domingos, um espaço único no qual o estimado ouvinte também pode participar. Noites de Domingo, aos domingos, a partir das 9 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Aparelhos celulares e um Honda Civic, além de 10 mil reais em dinheiro, 2 mil em cheques, foram levados da Igreja Batista Evangélica por bandidos fortemente armados na cidade de Águas Claras, em Brasília, na manhã desta segunda-feira. Os fiéis foram surpreendidos pelos marginais no exato momento em que faziam suas orações sob ameaça de armas de fogo e tiveram que entregar tudo aos bandidos que estão sendo procurados pela polícia. No entender do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno, o Brasil carece de um projeto de nação. Há pouco mais de duas semanas do debate de presidenciáveis, organizado pela entidade, marcado para o próximo dia 16, em Aparecida, no estado de São Paulo, o cardeal concedeu uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense, onde disse que não adiantam iniciativas isoladas por parte de quem está à frente do país. Temos um problema grave, falta um projeto de nação. Disparou, evitando críticas diretas ao atual governo. O presidente da CNBB não acredita que temas como aborto e casamentos entre pessoas do mesmo sexo tenham um peso grande nestas eleições. Todos já sabem o que a igreja pensa, justificou ele, que também cobrou coerência dos políticos de fé. Dom Damasceno, amigo do Papa Francisco, afirmou que a Igreja Católica não se preocupa em fortalecer bancada no Congresso Nacional. Não precisamos dessa divisão. A presidente Dilma Rousseff convocou a imprensa para declarar que ficou preocupada após ler o programa de governo da candidata do PSB, Marina Silva. Chamou atenção as abordagens sobre a questão da criação de emprego e a indústria nacional. A política de conteúdo local tem uma base de produzir no Brasil o que pode ser produzido no Brasil, mantendo preço, prazo e qualidade, disse ela. Segundo a candidata petista, essa política foi muito bem sucedida, tanto na indústria naval quanto na indústria automobilística. Para endossar sua declaração, a presidente afirmou que o governo petista criou bons empregos com salários de qualidade. Passamos de uma situação de 2,5 mil empregos no início dos anos 2000 para 81 mil registrados em julho deste ano. E no próximo ano vamos chegar a 100 mil, prometeu. Quanto à indústria automobilística, a presidente alegou que aplicou uma política para que os carros sejam produzidos em território nacional, sobretudo nas inovações. Para isso, fizemos uma política que atraiu simplesmente 12 grandes indústrias automobilísticas novas, como Land Rover, Hyundai, Nissan, BMW, Audi e outras tantas, exemplificou. O governo mudou a realidade brasileira, então eu fico muito preocupada porque eu não fui eleita para desempregar ou reduzir a importância da indústria, principalmente a que pode ser que tenha grande poder de absorção de tecnologia e inovação, criticou a presidente. Dados da Secretaria de Direitos Humanos, entre 2011 e junho deste ano,

Mais saúde e beleza para a sua vida. As tropas ucranianas se retiraram nesta segunda-feira do aeroporto de Lugansk, reduto dos separatistas pró-Rússia no leste do país, após intensos combates e no momento em que Kiev alerta para o risco de uma grande guerra com a Rússia. Essa retirada de Lugansk se soma a uma série de derrotas do exército ucraniano, que, segundo jornalistas da AFP no local, parece ter abandonado uma vasta zona do sudeste da região de Donetsk, entre o reduto rebelde de Donetsk, a fronteira russa a leste e o porto estratégico de Mariupol ao sul, às margens do Mar de Azov, sem realmente combater as forças adversárias. Também ocorre quando representantes da Ucrânia, da Rússia e da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia, OSCE, o chamado Grupo de Contato, seguem reunidos na capital de Belarus, Minsk, no dia seguinte às declarações do presidente russo, Vladimir Putin, sugerindo pela primeira vez a ideia de um status de soberania para as regiões rebeldes do leste. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, manifestou preocupação nesta segunda-feira com a decisão israelense de se apropriar de 400 hectares de terras na Cisjordânia, em represália pelos fatos que desencadearam o conflito em Gaza. Ban, citado por sua porta-voz, lembrou que, para as Nações Unidas, a colonização é ilegal sob as leis internacionais e compromete uma possível solução de dois estados para o conflito entre palestinos e israelenses. Ban pediu que Israel leve em consideração os apelos da comunidade internacional, evite qualquer atividade de colonização e respeite seus compromissos internacionais. As polêmicas restrições aduaneiras de Cuba para evitar o tráfico de mercadorias em bagagens de passageiros entraram em vigor nesta segunda-feira, sem congestionar os aeroportos e incomodar os passageiros, constatou um jornalista da agência AFP. As medidas que limitam consideravelmente a quantidade de artigos com que cada viajante pode entrar no país e que aumentam o valor das tarifas geraram forte polêmica na ilha. Esperava-se que, com o vigor das novas regras, haveria confusão e desconforto nos aeroportos. Admito que cheguei um pouco assustada pelas medidas, mas não tive qualquer problema, disse Aida Capote, cubana de 73 anos, que chegou de Miami, no Aeroporto Internacional de Havana, carregada de presentes para a família. Segundo as autoridades, as medidas pretendem frear a importação por essa via de produtos para o comércio informal, aproveitando o desabastecimento e os altos preços do mercado estatal. O responsável pela morte de John Lennon pediu desculpas em seu 8º pedido de liberdade condicional. Mark David Chapman afirmou ter sido um idiota e que escolheu o caminho errado para chegar à glória ao matar Lennon, segundo informações da imprensa. No dia 8 de dezembro de 1980, o jovem Mark David Chapman queria entrar para a história e conseguiu, mas como um dos maiores vilões do mundo. Chapman, na época com 25 anos, foi o autor dos 5 disparos que mataram o ex-Beatle John Lennon na entrada do edifício Dakota, em Nova York, onde Lennon morava. Desde então, Chapman cumpre pena na penitenciária de Attica, em Nova York. Ele foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de, após 20 anos de pena, ser autorizado a pedir liberdade condicional. O prazo acabou em 2000 e, desde então, já fez outros 7 pedidos, além do mais recente, todos negados. Na transcrição obtida pelo jornal, Chapman se disse sentido por causar esse tipo de dor. Muita gente o amava. Ele foi um homem talentoso, declarou Mark em sua solicitação. Ele disse também que recebe cartas sobre o crime até hoje. As autoridades penitenciárias de Nova York negaram o 8º pedido de liberdade condicional de Mark David Chapman. Ele pede ou ele pode fazer um novo pedido de condicional em 2016. Os Estados Unidos realizaram novos bombardeios aéreos nesta segunda-feira contra os jihadistas do Estado Islâmico, para apoiar as tropas iraquianas e curdas perto da estratégica represa de Mossul, no norte do Iraque. O comando central, CENTCOM, indicou em um comunicado que caças americanos continuam com os ataques aéreos iniciados no domingo contra posições do Estado Islâmico. Os bombardeios destruíram 3 caminhões do Estado Islâmico e provocaram danos consideráveis a outros, destruindo um veículo blindado e também uma posição de lançamento de morteiros perto da represa de Mossul, ressalta o comunicado. Desde o lançamento das operações contra o Estado Islâmico no Iraque, 123 ataques aéreos foram realizados, mais da metade deles para defender a represa. No último final de semana, os Estados Unidos apoiaram as tropas iraquianas que, ao lado de combatentes xiitas e curdos, conseguiram romper o cerco de 2 meses ao povoado de Amerli, 160 quilômetros ao norte de Bagdá. Pelo menos 1.420 pessoas morreram em agosto de forma violenta no Iraque, onde o exército tenta expulsar os jihadistas dos territórios conquistados desde junho, anunciou a ONU nesta segunda-feira em Bagdá. Além disso, 1.370 pessoas ficaram feridas, segundo a missão da ONU no Iraque. A ONU explicou que os dados não incluem a província de Al-Anbar, no oeste, e que é difícil verificar os números nas zonas de combate e nas áreas fora de controle do governo. O governo em fim de mandato da Líbia, exilado no leste do país, reconheceu nesta segunda-feira que já não controla os ministérios e os serviços do Estado em Trípoli, destacando a deriva deste país nas mãos das milícias armadas e incapaz de finalizar o processo de transição política. As sedes dos ministérios e dos serviços do Estado em Trípoli estão ocupadas por milicianos armados, em sua maioria islamitas, que impedem o acesso dos funcionários e ameaçam seus líderes, ressaltou em um comunicado executivo em fim de mandato. O governo, que apresentou sua renúncia na quinta-feira, disse que estava em contato com as autoridades para tentar garantir de longe a continuidade destes serviços. As milícias armadas impõem sua lei na Líbia, afundada no caos, diante de autoridades que não conseguem restaurar a ordem desde a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011, após 8 meses de rebelião armada, apoiada pelos países ocidentais. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um intervalo e estaremos de volta dentro de instantes. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Bessa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Boa tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria. Um atentado terrorista vitimou, mais ou menos no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação, de segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Em relatório apresentado à Comissão de Constituição e Justiça, o deputado federal Sérgio Zivater, do PSD do Rio de Janeiro, rejeitou o recurso do deputado André Vargas, sem partido, do Paraná, referente à cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar. Não houve ferimento à Constituição, às leis vigentes do país, ao regimento interno da Câmara e nem ao Código de Ética. E, sendo assim, não tem de ser feito nenhum reparo ao julgamento, afirmou. Zivater foi escolhido relator para avaliar o recurso de Vargas da decisão do Conselho de Ética. Uma das argumentações da defesa de Vargas era a inclusão dos deputados Rubem Bueno, do PPS do Paraná, Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, como membros do Conselho no dia da votação da cassação do parlamentar. Não compete ao CCJ reexaminar o mérito do julgamento e não teve problema nenhum, porque foi caso de vacância. Eles estavam em pleno exercício do mandato parlamentar, afirmou. O parecer de Zivater pode ser avaliado ainda esta semana pelo plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, o processo que pede a perda de mandato de Vargas poderá ser apreciado na sessão de quarta-feira da Câmara, no esforço concentrado. Por 4-3, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE, negou o pedido de registro de candidatura a deputado federal de Paulo Salim Maluf, do PP, às eleições de 2014. O presidente do tribunal, desembargador Antônio Carlos Matias Coutro, desempatou o placar nesta segunda-feira ao considerar que o deputado federal está enquadrado na lei da ficha limpa. Em 4 de novembro de 2013, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve condenação de Paulo Maluf por ato de improbidade administrativa. O Judiciário Estadual Paulista reconheceu irregularidades na execução de contratos para a construção do complexo viário Ayrton Senna, na capital de São Paulo, em 1996, época em que Maluf era prefeito. A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu impugnação com base nessa condenação. Em nota, Maluf disse que respeita a decisão do TRE de São Paulo, mas recorrerá ao TSE, mantendo sua candidatura à Câmara dos Deputados e continuará a fazer normalmente todos os atos de campanha, diz o comunicado. Os principais candidatos à presidência da República participaram na tarde de ontem do debate das campanhas no SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. A candidata à reeleição Dilma Rousseff, do PT, o senador Aécio Neves, do PSDB, centraram fogo contra Marina Silva, do PSB, que cresceu significativamente nas últimas pesquisas de intenção de voto. A petista e o tucano exploraram as contradições de Marina, como o recuo no programa de governo na área LGBT, supostamente causada por pressão de setores evangélicos. Além dos três, também participaram do debate Pastor Everaldo, do PSC, Luciana Genro, do PSOL, Eduardo Jorge, do PV, Levi Fidelix, do PRDB. O debate foi uma iniciativa do SBT, da Rádio Jovem Pan e do jornal Folha de São Paulo. Ministro Francisco Falcão tomou posse na tarde desta segunda-feira como presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, foi nomeado para a corte em 1999. Depois de quase 2 anos como Corregedor Nacional de Justiça, ele promete medidas moralizadoras na instituição, como a restrição de viagens ao exterior custeadas pelo STJ. A posse na sede do STJ em Brasília foi prestigiada por autoridades dos três poderes, magistrados de todo o país, amigos e parentes de Falcão. Como vice, tomou posse a ministra Laurita Vaz. Em seu discurso, Falcão defendeu o diálogo com órgãos da justiça e outros poderes. Só com aproximação e diálogo com os poderes executivo e legislativo é possível garantir relações construtivas que se voltem à estabilidade social, disse ele. Falcão reconheceu a necessidade de dar mais celeridade aos processos que tramitam na justiça. É necessário ainda que se estimulem os mecanismos alternativos de solução de litígios, tais como conciliação, mediação e arbitragem, os quais devem ganhar cada vez mais espaço entre os métodos de solução de conflitos, analisou. O decano da casa, R. Pargendler, desejou sorte a Falcão. Tais credenciais, como ter sido Corregedor Nacional da Justiça, somadas ao apoio de sua doce esposa Ana, fazem dele o homem certo no lugar certo, disse o ministro, elogiando o dinamismo e eficiência do novo presidente. Na gestão de Falcão, no Conselho Nacional de Justiça, CNJ, 14 magistrados foram afastados e 4.945 procedimentos disciplinares foram abertos. Falcão também promoveu 20 inspeções no ano passado em tribunais de todo o país. Poder doar dinheiro para uma instituição de caridade sem gastar nenhum centavo. Essa é a proposta da rede social Lado C, idealizada por Tarek Frank e Joana Guimarães, dois publicitários brasileiros. Os criadores do projeto acreditam que todas as pessoas têm um lado C, o lado caridade, mas muitas destas não têm preferência ou condições de ajudar entidades sociais com doações em dinheiro. Pensando em uma maneira alternativa de colaborar, a dupla criou um sistema simples que pode ajudar muitas instituições, não apenas brasileiras, mas de todo o mundo. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.